Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o segundo de uma série de dois programas dedicados ao disco O Fim Está Próspero, a trilha sonora oficial do fim do mundo. Segundo disco do grupo paulistano Meia Dúzia de Três ou Quatro. Esse disco faz parte da série Baixo Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam, gratuita e legalmente, suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Samba Desenredo dos Fins dos Tempos, com a participação de Vandy Doratiotto e Danilo Moraes. A música é de Sérgio Von Troba. O fim da era glacial foi o abri-alas do aquecimento global. Um verdadeiro início da desgraça, o apogeu e a decadência de uma raça. O homem entrou no jogo, virou seu próprio carrasco, dominou o fogo, fez o carvão, a chaleira e o churrasco. Pra fazer carvão, devastação. Da chaleira veio a revolução industrial. Máquinas faziam tudo, mas valia eu ter faltado pra pular o carnaval. A série Baixo Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Olá, Vilas, e olá, ouvintes. O Fim Está Próspero, a trilha sonora oficial do fim do mundo, é um disco conceitual e inovador, que vem sendo construído desde meados de 2010, quando foi lançada a primeira faixa do disco. De lá para cá, a cada dois meses, uma faixa foi lançada e disponibilizada para download gratuito no site da banda. Além da faixa, a banda ainda produziu um clipe para lançamento simultâneo. Com participações especiais de Tom Zé, Suzana Salles, Arrigo Banabé, Andréa Bujanra, entre outros, o disco traz letras irreverentes com a temática do possível fim do mundo em 2012, como na música Na Reserva, cantada por Ligiana. A música é de Marcos Mesquita. O petróleo acabou e a cana virou cachaça, cachaça, cachaça presidencial. Na faixa, com limão e pré-sal, todo verde se foi, e com ele os bois. Na brasa, na brasa, na brasa, só filé mial. Na praça, com molho especial, bom, batunchi, punchi, acabou. Água doce não tem, nem vapor nesse trem. Fumaça, fumaça, fumaça, é cabo eleitoral. Ressaca, eu já vi no jornal. Meia Dúzia de Três ou Quatro se inspira no tropicalismo e na vanguarda paulista. A proposta da banda é misturar influências sonoras improváveis, sem perder o bom humor, marca registrada do grupo. A formação da banda base conta com um time de variadas vozes, com Thiago Melo, Daniel Carezato, Luciana Bugni e Lia Bernardes. Daniel ainda toca percussão e Thiago violão. No contrabaixo temos Marcos Mesquita, no sax e clarinete Sérgio Ontroba e Arnaldo Nardo na bateria. Mike Ruben ainda completa o time na flauta transversal. Destaque para o arranjo da música Nekutuk Pa, de Daniel Carezato e Thiago Melo. A participação especial dessa vez é do mestre Arrigo Banabé. Diversões cibernéticas. Diversões cibernéticas, diversões digitais. Julieta, a bela, low profile. Simulou um orgulho de sídio, simulou um orgulho de sídio. Cansou de ser stalkeada pela família do Romeu. Ele percebeu sim, ele sacou que a moça cedeu ao veneno e ela tinha ficado offline. Ele se deletou, sim, ele morreu. Porra, meu arroba, Romeu. Porra, meu arroba, Romeu. Julieta, coitada, tudo bom de volta, tudo bom de volta. Mas já era tarde demais. E ativou seu profile, mas Romeu nem estava mais on. Nem estava mais um Romeu. Nem numa live de pessoas que talvez você conheça, Romeu pediu arrego e se mandou lá para as bandas da vida real. O resto, depois eu tuito. E agora, escutaremos um trecho da música Nibiru Geral, com participação especial de Maurício Pereira. Cai um planeta aqui, eu fiz que não vi. Deixa cair, deixa cair, deixa cair, deixa cair. O mundo tá invertido e eu fingi que não era comigo, que não era. O fim da era. Cai um planeta aqui. Foi pro sul e o próprio Nibiru me estranhou. Down, down, África pra cima e a Groenlândia lá pra baixo. Equador, Hollywood lá na Índia, Nova York em Rio Iguaçu e Wall Street ou no escambau. The world is upside down, down. O disco do dia de hoje trouxe O Fim Está Próspero, a trilha sonora oficial do Fim do Mundo, disco lançado de maneira independente pela própria banda. Este pode ser baixado gratuitamente no site www.meiaduzia3ou4.com.br. 3 e 4 em numerais. Quem gostou pode efetuar uma doação de qualquer valor no próprio site. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, que nós gostamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.